Quero arrancar tua cabeça, quero amassar os seus braços, vou te esticar até que seu corpo cresça, não preparei os seus trajes. Vou tirar o teu sangue, vou chutar teu traseiro, te jogarei no pão, depois te resertando. Eu não sou otário, mas não gerei tudo isso. Eu apenas te odeio, te odeio, te odeio. É filha da puta, vai tomar no cu. Eu quero te matar, filha da puta, filha da puta. Vou te cortar em finas camadas, arrancar teus olhos e teu coração. Vou transformar o ponto de fada em terrorismo, sem junção. Vou jogar sal em teus ferimentos, olho quente nos machucados. Cães de rua terão alimento, mas morrerão envenenados. Morrerei teus braços. Pensas que tu morreu? Te farei mil pedaços. Isso é depois. Mesmo eu sou seu menino e também não sou otário. Não farei tudo isso. Eu apenas te odeio, te odeio, te odeio. Importante pra mim, mas agora o ódio não tem fim. Tu tens porque merecer, agora vai ter pra aprender que não se briga com sentimento.